Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Meus amigos, já estamos chegando com o nosso programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Poxa vida, olha, é sempre um prazer a gente se encontrar através do rádio, né? Eu fecho os meus olhos e vejo todos vocês. Eu vejo assim, né, o pessoal ouvindo, eu dou uma volta pelos municípios, pelas cidades, pelos lugarejos, em todo canto o Edelson Moura anda, o rádio tá ligado numa casa, eu tô pensando aqui, ah, tô lá naquela casinha, às vezes eu vou passando pelas estradas, aí eu escuto minha voz, de longe eu escuto, eu paro o carro assim às vezes, aí eu fico ouvindo, ó, minha voz, ó, eu tô em algum lugar aqui, onde é que eu tô? Aí eu olho assim pro lado, ah, tô naquela casa, coisa boa, não é? Vamos começar o programa trazendo a música Olhos Verdes. Esses olhos verdes que olham pra mim enfeitam seu rosto e me deixam assim. Mas esses olhos verdes que olham pra mim amanhã tão distante e tão longe de mim. Mas esses olhos verdes que tanto me atraem, me sinto contigo, criança de novo, menino demais. Esse olhar tão verde que tanto seduz, não sei se esse olhar é minha liberdade ou a minha cruz. Esses olhos verdes que olham pra mim enfeitam seu rosto e me deixam assim. Mas esses olhos verdes que olham pra mim amanhã tão distante e tão longe de mim. Mas esses olhos verdes que tanto me atrai, me sinto contigo, criança de novo, menino demais. Esse olhar tão verde que tanto seduz, não sei se esse olhar é minha liberdade ou a minha cruz. Mas esses olhos verdes que tanto me atrai, sinto contigo, criança de novo, menino demais. Esse olhar tão verde que tanto seduz, não sei se esse olhar é minha liberdade ou a minha cruz. Amado Batista, amado do Brasil. Todo dia quando eu acordo que eu coloco o meu pé no chão, eu sempre coloco o pé direito primeiro. É o primeiro pé que eu coloco no chão, assim é uma coisa já automática. Meu pé ele já é automático. O que primeiro vai pro chão quando eu acordo é o pé direito. Sei por que que eu faço isso, porque a minha mãe dizia, eita, fulano hoje acordou com o pé esquerdo. É, ela falava isso, Beltrano acordou com o pé esquerdo. Quando a pessoa estava mal, né, com alguma coisa acontecendo na vida da pessoa, ela dizia, ah, deve ter acordado com o pé esquerdo. Então é sempre bom a gente acordar com o pé direito. E é bom também, quando você acordar, você fazer uma oração para que Deus esteja do seu lado durante todo o dia, né? Quando você vai deitar também, Deus, muito obrigado. Tem 34 anos de casado. Até hoje a minha esposa não se acostumou comigo, porque eu converso sozinho. Ela pensa, ela acha que eu estou conversando sozinho de noite, de madrugada. Na cabeça dela, está ficando doido o velho. Não, né? Não é isso não. É conversando com Deus. Eu tenho uma intimidade com Ele. Ele é meu amigo há muitos, tem mais ou menos uns 10 anos. Porque antigamente eu não era amigo de Deus não. Achava que eu não precisava dele, que Deus está para lá, eu estou para cá, e religião para lá, que eu não quero saber de padre, que eu não quero saber de pastor, que eu não quero saber de nada e tal. Eu era um ignorante. Bote ignorante numa pessoa, bicho velho, bruto, ô homem bruto. Ela pegava meus meninos e ia pra missa. Eu ficava era xingando: vai, miséria, vai lá, leva meu dinheiro pra esse padre, não sei o que, bebê. Ei, meu Deus, quanta ignorância! Quanta ignorância que eu era. Hoje eu olho pra mim assim, disse: meu Deus, o Senhor me restaurou, o Senhor me deu a alegria, né, de poder conhecer melhor, de ter uma intimidade com o Senhor. Porque isso é um milagre, gente. Por isso que eu fiz aquela música: um milagre aconteceu na minha vida, porque é um milagre. Uma pessoa que não acreditava em nada, era igual uma pedra. Não pode não. Nós temos que contar sempre com a ajuda de Deus na nossa vida. Ele é tudo na nossa vida. Um sopro de Deus, você vai embora. Não acredita não? Pois olha, meus queridos amigos, feliz é aquele que tem no Senhor, no nosso Deus Todo-Poderoso, toda a crença, toda a fé, né? Essa é a pessoa que eu vou te contar. Uma vez eu encontrei uma família, as traças, jogadas assim para as traças. E eu falei para essa família o seguinte: eu digo, olha, corra, todos vocês, pai, mãe, filho, todos, se joguem nos braços de Deus, mas vão para a igreja. Ah, por que o Adelson Moura fala assim, igreja? Qual é a importância? É bíblico. Onde uma ou mais pessoas estiveram unidas em meu nome, ali eu estarei. Por isso que eu vou para a igreja, porque eu sei que ele está lá. E lá eu me concentro, converso com ele, bato um papo gigantesco com ele. Rapaz, ele é meu amigo pra caramba. Você precisa de ver. Nada me atinge, porque eu estou com ele 24 horas, aquela fé, aquela segurança, sabe? Os invejosos, eles todos passam, eles caem, vão tudo pro buraco, e eu aqui, ó, erguido igual uma vara de aroeira. Alguém já viu vara de aroeira? Eu sou igual uma vara de aroeira, sabe por quê? É o tamanho da minha fé quem comanda a minha vida. E falo isso aqui no rádio, porque eu sei que tem tantas pessoas com a vida espedaçada, que poderia encontrar assim uma solução tão boa. Vamos cantar com o Amado Batista mais um sucesso aqui que eu vou trazer. Quem é que pede essa música? Eu começo a falar de Deus, eu empolgo. Estou ligado na TV Rádio Clube e gostaria de ouvir a música Princesa, oferecendo para a minha sogra. Agora, engraçado, a pessoa mandou a mensagem, mas não diz quem é. Ela só diz que está ligada e oferece para a sogra. Mas vamos ouvir a música, não é, gente? Princesa com Amado Batista. Ao te ver pela primeira vez, eu tremi todo. Uma coisa tomou conta do meu coração.

secretária que trabalha o dia inteiro comigo. Estou correndo um grande perigo de ir parar num tribunal. Secretária, às vezes penso em falar contigo, mas tenho medo de ser confundido por um assédio sexual. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, estou correndo um grande perigo de ir parar num tribunal. Amado Batista, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Vamos ler mais uma mensagem. Eu recebo tantas e tantas mensagens aqui no nosso celular que o pessoal não tem nem noção. Eu quero também, antes de ler essa mensagem agora, falar com os meus amigos proprietários de TVs em todo o Brasil. Também você que é nosso representante aí em qualquer cidade, se tiver um canal de televisão local, você pode sugerir ao nosso proprietário de TV para exibir o nosso programa. Já estamos em mais de 50 canais de televisão. Imagina que coisa maravilhosa. Edelson Moura, um programinho simples, humilde, porque o nosso programa ele é muito humilde. Então já está sendo exibido em mais de 50 cidades brasileiras. Claro que o Brasil tem muitos municípios, e se eu chegar a 100, eu já estarei muitíssimo satisfeito. Mas eu dependo da ajuda de vocês. Dependo da ajuda dos meus ouvintes, dos meus companheiros de rádio, de conversarem com os proprietários de televisões locais, para que o nosso programa chegue até a sua cidade. Tem uma coisa muito importante que o Geraldo que me deu a noção, ele disse: Edelson, depois que o seu programa entrou na televisão, eu vendia 200 olhos por mês. Depois que entrou na TV, eu passei a vender 500 olhos por mês. Olha que beleza! Então é isso, cada representante nosso deve também sugerir aos proprietários de televisão para poder exibir o nosso programa de TV nas cidades. É inteiramente de graça, ninguém paga nada pelo programa, está fazendo um sucesso onde está passando muito grande, graças a Deus. Eu fiquei assustado, né, com o número de televisão chegando e tal, pedindo os programas. Aí um amigo meu disse: Edelson, nunca foi tão fácil vender um programa de TV no comércio. Todo mundo lhe conhece, a cidade toda. Então, quando vou oferecer, o cara já diz assim: não, eu quero no programa do Edelson Moura, que começou agora, no programa novo do Edelson Moura. Já quer a propaganda no programa. E esta verba, ela fica todinha para a televisão, porque o Edelson Moura só quer o merchan. Quem mexe com televisão sabe o que é o merchan. Eu só fico com o merchan, tá bom, gente? E agora eu quero atender mais um pedido musical. Ofereço, como é que é? Queria que mandasse um alô para o seu Batista, que trabalha no supermercado Poliana, que não perde um programa. Nós somos de São João dos Patos, no estado do Maranhão. Alô, alô, São João dos Patos, muito obrigado pela audiência. Ô Batista, um abraço, Batista. Quer ouvir a música? amado@.com. Vamos lá. Percebi que você quer falar de amor. Pode contar comigo, me dá um alô, que eu saio correndo pra lhe encontrar. E vou lhe mostrar o lado bom da vida. Pra tudo no mundo existe saída. Já vivi bastante e posso lhe ensinar. O meu endereço tá na internet, clique para amado@.com. Vamos resolver de vez o seu futuro. Sou um homem maduro, sou um homem bom, que quero uma amiga, uma companheira, uma amada amante, uma namorada, pra viver comigo. comigo uma vida inteira. Estando ao meu lado não vai faltar nada. O meu endereço tá na internet, clique para amado@.com. Vamos resolver de vez o seu futuro. Sou um homem maduro, sou um homem bom, que quero uma amiga, uma companheira, uma amada amante, uma namorada, pra viver comigo uma vida inteira. Estando ao meu lado não vai faltar nada. Percebi que você quer falar de amor, pode contar comigo, me dá um alô, que eu saio correndo pra lhe encontrar. E vou lhe mostrar o lado bom da vida, pra tudo no mundo existe saída. Já vivi bastante e posso lhe ensinar. O meu endereço tá na internet, clique para amado@.com. Vamos resolver de vez o seu futuro. Sou um homem maduro, sou um homem bom, que quero uma amiga, uma companheira, uma amada amante, uma namorada, pra viver comigo uma vida inteira. Estando ao meu lado não vai faltar nada. O meu endereço tá na internet, clique para amado@.com. Vamos resolver de vez o seu futuro. Sou um homem maduro, sou um homem bom, que quero uma amiga, uma companheira, uma amada amante, uma namorada, pra viver comigo uma vida inteira. Estando ao meu lado não vai faltar nada. O meu endereço tá na internet, clique para amado@.com. Vamos resolver de vez o seu futuro. Sou um homem maduro, sou um homem bom. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista. Vamos atender as pessoas, meus amigos. Oi, Adelson Moura, gosto muito do seu programa. É contagiante te ouvir. Mande um alô para toda a família em Balsas, Maranhão, e toca aí as músicas do Amado para a gente curtir. A pessoa que fez esse pedido aqui no WhatsApp não mandou dizer o nome. Gente, vocês assinem os recados de vocês. Aqui na Rádio Estúdio Brasil não tem nenhum adivinhão. A gente não adivinha quem é a pessoa, vocês têm que dizer, aqui é fulano, aqui é Beltrano, não é verdade? É outra pessoa que está participando também, é Delson Moura, sou Odete, gostaria de ouvir a música Escuta, do Amado Batista. Essa música embalou meu namoro com meu marido nos anos 90. Que joinha, sabe? Que joinha, gente. Então, que coisa boa, né? Ela ouvir essa música agora, depois de tantos anos, desde os anos 90, que o amor dela é embalado pela voz do Amado Batista. Vai lá, vamos ouvir aí, né? Amado Batista, escuta. Obrigado, Odete. Escreva sempre para nós. Amado Batista é show, show. Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show. Que benzinho a sua canção, e escrevi com a mais pura emoção. Um ninho de amor eu fiz só pra você, no fundo do meu coração. Juntos abraçados, só eu e você, com muita ternura quero lhe agradecer, esquecer o mundo e sonhar. Olha nos seus olhos e te confessar, você é tudo aquilo que sonhei. Que benzinho a sua canção, que escrevi com a mais pura emoção. Um ninho de amor eu fiz só pra você, no fundo do meu coração. Juntos abraçados, só eu e você, com muita ternura quero lhe aquecer, esquecer o mundo e sonhar. Te acariciar, olhar nos seus olhos e te confessar, você é tudo aquilo que sonhei. Juntos abraçados, só eu e você, com muita ternura quero lhe aquecer, esquecer o mundo e sonhar. Olha nos seus olhos e te confessar, você é tudo aquilo que sonhei. E sonhei. E sonhei. E sonhei. E sonhei. E sonhei. Edelson Moura. Tem uma ouvinte nossa da cidade de Adustina pedindo para tocar a música Não Se Afaste de Mim. Essa música é muito linda. Eu vou tocar agora, mas antes eu quero falar o nome dela, que é a Maria Aparecida Dantas. Ela mandou o pedido direitinho aqui, mandou o nome completo dela, escreveu assim: sou Maria Aparecida Dantas, da cidade de Adustina, gostaria de ouvir a música do Amado Batista, Não Se Afaste de Mim, oferecendo para toda a minha família e para os meus amigos. Viu aí como é que se escreve um recado bem certinho? Obrigado, viu, Maria Aparecida? Parabéns pela sua participação no nosso programa. E que mais? Adustina, eu quero falar um pouco de Adustina, porque eu estava em Lagarto, lá no interior de Sergipe, e a nossa rádio, a rádio que eu trabalhava lá, pegava em Adustina, tinha uma audiência enorme lá, através da Rádio Aparecida FM, e uma emissora que eu tive o prazer de trabalhar, muito pouco tempo, mas trabalhei em período que minha mãe estava assim, não com a saúde muito boa. Coitada da minha mãe, ela não sabia, né? Eu sabia de tudo, mas ela não sabia de nada. Ela estava já assim, doentinha, tudo, saudável ainda, me esperava na porta, com aquela alegria, aquele sorriso. Mas eu sabendo de todo o seu estado de saúde, porque às vezes a pessoa, o médico, ele não tem coragem de falar para a pessoa, né? Ó, você está com um problema assim, assado, né? É um câncer e isso não tem mais jeito e tal. É a notícia que médico nenhum deve falar para a pessoa, não é? Mas fala para um parente, fala para um filho, para uma filha, né? E imagina você... A dor que uma pessoa sente e o sofrimento de uma pessoa, porque eu já passei por essa experiência duas vezes na minha vida. Aquela experiência onde você sabe que a pessoa está desenganada pelos médicos, mas você está sabendo, mas a pessoa não sabe. Então o meu irmão, por exemplo, ele estava desenganado, os médicos tinham dado para ele 6 meses de vida, ele estava, sabe, num estado já terminal, mas ele não sabia. Conversava, ria, batia papo e tudo, mas dentro dele tinha um câncer em estado terminal, em estado assim avançado, que não tinha mais jeito de ser combatido. E aí, meus amigos, vocês imaginem, né, a dificuldade de você conviver com uma situação dessa, onde somente você sabe disso e não pode revelar a ninguém, porque se você revela para uma pessoa que não seja de muita confiança, termina falando para o paciente, para o doente, não é? E isso vai. Eu sei que quando aconteceu isso com a minha mãe, eu, sinceramente, eu não aguentava olhar firme para ela de jeito nenhum, não aguentava. Eu sentava num sofá, ficava lá tal, mas a minha vista estava sempre baixo e tudo. Eu ria, conversava, ela contava piada, e às vezes meu coração gemia por dentro de tanta dor de saber aquilo. Oh, meu Deus, ela não sabe, não é? Ela não sabe a sua situação. Eu sei, os exames dela estão comigo, estão na minha mão. A situação dela está toda assim, né, ao meu conhecimento e ao meu alcance, mas a pessoa não sabe. Ei, vida, a vida não vale nada, minha gente. Valorizemos cada minuto dela, porque a vida não vale nada não, é muito triste. Oh, meu Deus. Delson Moura, seu programa é ótimo. Eu quero que você mande uma música para Balsas, Maranhão. Já mandei, mando de novo. Balsas é sempre Balsas. Também tenho aqui Oliveira. Oliveira é nosso ouvinte de Teresina, no Piauí, e gostaria de ouvir agora no programa Amado Batista, Folha Seca. É isso aí, Oliveira. Vamos ouvir, amigo velho. Canta, amado, Folha Seca pro Oliveira. Eu sem nenhum preconceito, com amor me aceitei. Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei. Mas um dia sem motivo, ela me falou: vou embora desta casa e do seu amor. Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei. O teu pão e tua casa foi que eu fiquei. Era uma tarde tão triste quando ela partiu. Na curva daquela estrada, ela então sumiu. Ela é como folha seca e vai onde o vento quer. mulher. Fazia um dia bonito quando ela chegou. E era uma tarde tão triste quando ela partiu. Fazia um dia bonito quando ela chegou. E era uma tarde tão triste quando ela partiu. Agora sim. Agora sim, senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés, não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Amado Batista, o mais amado do Brasil. O mais amado do Brasil. Chegou uma mensagem grande aqui para nós. Vou ler. Eu sou Maria, de Rio do Pires, na Bahia. Eu amo o seu programa, a maneira como você trata as pessoas, os ouvintes, seus comentários, suas reflexões. Elas nos ajudam tanto, Edelson. Que Deus te abençoe com esse dom maravilhoso que Ele te deu e que você usa com tanto amor. É disso que precisamos neste mundo tão carente de amor. Gostaria que na hora do quebra-galho você cantasse para mim. Daqui a pouco tem hora do quebra-galho. Muito obrigado, Maria, de Rio do Pires, no estado da Bahia. Às vezes a gente fica aqui falando das coisas. Eu sei que tem muita gente que concorda, muita gente que discorda de algumas coisas que eu falo, de algum ponto de vista, mas são opiniões, são comentários feitos normalmente acerca do que acontece com a gente, porque de vez em quando eu também me excedo, sei que às vezes eu excedo, mas é normal, né? Porque você vê tanta coisa acontecendo, tanta coisa prejudicando a vida de tanta gente, de tantas pessoas, e dói profundamente no peito da gente quando a gente vê assim tantas pessoas sendo esmagadas, sofrendo. Outro dia eu vi uma sala de aula, que eu estive lá para visitar uma escola, e vi aquelas crianças magrelinhas, aquelas criancinhas humildes, bem carentes, aquela escola simples, humilde. Até a professora chorou quando me viu, a diretora também emocionou, ficou naquela emoção. Terminei que eu também fiquei muito emocionado. E ela assim, Edelson, o que veio fazer aqui? Nada, eu vim ver sua escola, vim ver as crianças, saber do que vocês estão precisando, que eu posso ajudar. Eu tenho meu programa de rádio, tenho como falar com muitos amigos e alguns políticos que eu conheço e tal. Eu bati na porta de 9 gabinetes. na porta de 9 gabinetes. E todos esses 9 daquela cidade, do estado, né? Porque tem 13 deputados o estado. No 9º eu desisti, eu não fui recebido em nenhum dos 9. Eles acharam que eu ia pedir coisa para mim. Nunca fui num gabinete pedir nada para mim, nunca pedi para político nenhum, na minha história e na minha vida. Não tem um político que diga assim, veio para pedir coisa para ele, nunca. Este orgulho, esta coisa, eu tenho. Tá aí uma coisa que eu me orgulho, é isso? Tenho muito orgulho disso. Nunca fui pedir nada para mim. Eu peço, quando recebo cartas aqui, pego minha pasta, boto a carta dentro e digo assim, veja a situação do seu povo, desta cidade, desta localidade, destes alunos que não tem transporte escolar, não tem merenda escolar, os ladrões roubaram o dinheiro da merenda, o prefeito roubou, os vereadores roubaram. Então isso é o que a gente vai discutir, é o que a gente vai pedir. Você é um parlamentar, é um deputado, representa o estado, faça alguma coisa por isso aqui, ajude esta gente. Ah, Edelcio, nem estava sabendo, foi bom você vir aqui, que agora eu estou sabendo. Então, de uma certa forma, eu sou apenas um porta-voz daqueles que não têm voz. A conversa está boa, mas o Amado Batista precisa cantar, vem aí mais um sucesso. Eu vou trazer agora uma música antiga para você recordar, Sentado na Praça. Nas minhas noites de angústia e solidão, eu vou à praça recordar o que passou. Ando em silêncio entre as plantas do jardim e sinto em tudo a presença do amor. De vez em quando sinto algo diferente, então procuro na penumbra um rosto amigo. O meu desejo vai queimando pouco a pouco, até parece que você está comigo. Com um sorriso meio triste no meu rosto, vou recordando nossas noites com carinho. Naquela hora em que todos se completam, é que percebo que só eu estou sozinho. Sentado na praça, eu fico sem graça, olhando os casais que passam por mim. Parece um castigo, eu penso comigo, meu Deus, até quando isso vai ser assim? Ali sentado vou sofrendo meu castigo, misturo a dor com a vontade de esquecer. Os casais fazendo amor vão sussurrando todas as frases que eu queria lhe dizer. Você trocou a nossa praça tão bonita pelo conforto dos motéis lá da cidade. Você terá toda a riqueza que sonhou, mas certamente não terá felicidade. Enquanto isso, vou vivendo de lembranças das nossas noites ali mesmo no jardim. A esperança é a última que morre, quem sabe um dia você vai voltar pra mim. Sentado na praça, eu fico sem graça, olhando os casais que passam por mim. Parece um castigo, eu penso comigo, meu Deus, até quando isso vai ser assim? E agora sim, eu vou tocar a música da Hora do Quebra-Galho para a nossa ouvinte Maria, lá de Rio do Pires, né, que ela escreveu para cá, só mandou o primeiro nome, ela não mandou o nome completo dela. Portanto, Edelson Moura canta para você, Quão Grande És Tu.